Não, Leda Fritz, número 10, número 6, 5 e 3, 8 e 208. Correto, já para posicionar. Agora para posicionar, sim. Salvador, gol 17 no 5, bom dia. Ah, boa, eleva, passa 1500. 17 no 5, bom dia, contato radar, sou pelo 360, perfil da Arbo. 360, perfil Arbo, gol 17 no 5. Gripe 5514 em livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 05 nós. Livre decolagem 5514, obrigado. Mike Juliette Romeu, decolado 04, chama o controle agora em 120, decimal 8. Bom voo. 120, decimal 80, controle grato até o regresso. Uno 897, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 133, decimal 25. 251, 3325, ou 1897. Bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, 510, condições visuais. 510, condições visuais, Romeu. 514 da Trip Airlines, decolada 04 de Salvador, chama o controle no 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Cundial, bom dia, Trip 5514, passando 1300 pés. Trip 5514, bom dia, contato radar, soltura 190, saída Puca. 190, Puca, quando possível solicita coordenar 150. Gente, aguarde coordenação. Aguardando. Trip 5514, suba até o 150, aqui é o... 150, Trip 5514, obrigado. Bravo, Kilo Whisky, frequência livre sua coordenação. Quatro e três é 4:30. Afirmativo, nada é puto, seguro, o meu Wolf Victor reporta no ponto de espera taxi Alfa. Corrigi, né? Reporta no ponto de espera taxi Papá. O meu Wolf Victor copiou a torre. Afirmativo, só informando o altímetro no 08. Fox, a intenção é reboque na posição remota do pátio 1. Positivo, para o pátio 3, posição 9. Chama o solo em 121 no decimal 9 para essa autorização. Mike X-Way Fox. É 121.9. Afirmo. Controle papapá, Mike Delta Romeo, estamos através do Parque Victor Sul, se autorizado o DCT calçada. Golf Victor. Mike Delta Romeo, confirma o destino? Calçada, senhora. É, Mike Delta Fox, solicito autorização para rebocar a nave aqui da remota Pat 1 para o Pat 1, posição 9. Por gentileza, a frequência é 1, 2, 1, decimal 9. Mike X-Ray Fox, autorizado o reboque, reposto no término, portão 9. Ok, obrigado. Mike X-Ray Fox, só confirme, é portão 9 do pátio principal ou do pátio 3? Pátio 1, pátio 1. Ah, ciente, tá autorizado. 8, alternativa 1260. 268-260, 7, agora Victor, decolado de Salvador, 10, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado amigo, bom dia. Bom dia, do Papatango Romeu Golf Vitor, decolando a sua escuta. Papatango Romeu Golf Vitor, contato radar, grupo 1900, saída coral. Centeno na saída coral, Romeu Golf Vitor. Salvador, Alça 9132, está na posição 10, pushback pelo menos. Autorizado, Chantrain Stax. Chamaram. Rio 5973, autorizado, plano para Recife, o nível 310, via Peruíbe 58, subida Puca, Caju, curva esquerda após a decolagem. 5530, o código transponder 5530 e o controle em 1208. Autorizado, 310, Recife, Peruíbe 58, Puca, Aracaju, 5530, transponder 1208. É o controle. Tá correto, Rio. Chão para pushback acionamento. Boa lá. Chame Centro Recife, 126.5, alternativa 125.45. Trip 5514, controle Salvador. 2685-2545. contact class 983202 com 1235 alterna Natal. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa. Ponto de espera 186. Tem um excelente dia. Salvador, bom dia, APSA 9832, ponto espera 10, pronto. Bom dia, APSA, cargo 9832, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 0612 é nóis. Deve alinhar e decolar, pista 10, APSA 9832. Siga Max Jet Romeo. Gente, Max Jet Romeo, tô autorizado. Cargo 9132, altitude 4, decola 120.8, controle, bom voo. 28, obrigado, bom dia, 9132. Salvador, bom dia, cargo 9132, decola. Cargo 9132, contato radar, voo para o 370, sai da PUCA. 370, certo zero, Pouca 9832. Autorizado manter sobrevoo na paralela altura do Iguatemi. Mike, seu Romeu, está autorizado manter voo na paralela. Meia, a dedicação chegada Amanda, isso é para 4 mil pés, ajuste 1018. 4 mil, ajuste 1018, Amanda. Minha American Airlines 980, are you ready to copy? Command, if we could, we'd like to use flight level 330 for our final. Affirmative, 320 will coordinate, standby. Quer que o Delta um minutinho, cobre Manati? Tu cobre o Mike com o Delta? Salvador Manati, mil pés, decolador 17, primeira por direita, corredor axé, aciona 0125 no controle, cogina no transponder e o controle em 120.8, Mike com o Delta. Para 3, 4, 5, 5, 6, solo, tá livre, reporta táxi. Reporta na táxi, tá livre, pushback, obrigado. Mike, com Delta 4, 4, correto, PLB 1, 2. Chama a torre, aproximamento, 108.6, bom voo. Delta 2, 0, 1, Vitor. Controle, é o trip 5316, pode voar da presente posição duna? Trip 5616, mantenha a chegada. É 5316, mantenha. Airlines, yes ma'am, go ahead, we're ready to copy. Here to receive flight level 330 via upper whisk 58. Book departure, Caju transition, after departure left turn, scope code 5544, Salvador departure control 120.8. Hey, American 980, we are cleared to receive the upper whiskey 58. It's flight level 330, it'll be the Puka departure, the Araka U transition, the left turn after the departure. 5544 for the squawk, the tower 120.8. Do you want approach, I mean departure 119 or 35? Negative, sir. Salvador departure control 120.8. 120.8, American 980. Now correct, report for pushback and start up. Okay, we are ready for the push and start up, American 980. Okay, clear to push back and start up, report ready for takes. Let's push back and start up, American 980. Solo, são 3 horas e 6 para o SAT, POV, 1137, 3 horas e 49, alterna as turbinas, 1153. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, ponto de espera 186, 1153, 1153. 9832, chame Centro Recife, 126-1985, alternativa 125-145. 2085-2545, obrigado, bom dia. Report táxi, Mike com Delta, o altímetro 1-0-1-8. Opa, opa, opa, opa, Mike Slash, o meu tá mantendo o voo parado aqui próximo ao CAB. Gente, Mike Slash, o meu. Tá 3, anda 3, ponte espera, tá 3-0. Agora com controle, corrigindo, com a torre 118.6. Muito baixa a intensidade. Opa, então 3153, não pode esperar a pista 1-0. 3153 autorizado, a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0612 nós. Livre, a linha de decolar, pista 1-0, 3-0-3. Papapá do Juliette Serra preencheu o plano de voo?